O que fazer quando um querer só faz chorar, só faz sofrer um coração? Não sei jogar esse teu jogo de amar. Eu quero te esquecer, eu quero te deixar, te dar uma lição. Mas o amor não deixa. Não senti saudade de você e até menti que não quero te ver. Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa. Me entregar pra outra emoção, me aventurar numa nova paixão e te dizer adeus, mas o amor não deixa. Outro dia é mais que eu não fui capaz de falar na cara, agora é tudo ou nada, você vai me perder. E resistir, ver você partir, fechar as portas sem olhar pra trás e não se arrepender. Mas o amor saudade de você e até menti que não quero te ver. Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa. Me entregar pra outra emoção, me aventurar numa nova paixão e te dizer adeus, mas o amor. Mas o amor não deixa.